Hello, Marcos Bass. Happy New Year. Feliz ano novo, amigo. Feliz ano novo, Vio. E aí, Vio, vamos de novo na mesma música agora com baixista diretamente.